dizer o que sinto. Deus, eu não sei escrever a canção. Sei esperar, eu sei orar e sigo ouvindo a tua voz que nunca me abandona. Preciso de ti outra vez. Amigo dos sem amigos, desce e resgata-nos. Preciso de ti outra. Quantas famílias, Deus? Quantas famílias choram agora? Meu Deus, quantos filhos clamam pelos seus pais? Órfãos, marido das viúvas, o consolo pro desamparado, o consolador para o que tem dor, a água pura para o que tem sede, o amparo para o que está hospitalizado, o pão para o que tem fome.